As Vozes do Rádio. Oi, eu sou a Eliana Schuff, eu trabalho na Rádio Mix FM há praticamente 16 anos, mas eu comecei a fazer rádio nos anos 80, eu comecei a fazer estágio, e 81 para ser precisa, eu fui estagiária de uma rádio, e como eu era menor de idade, eu ainda não tinha DRT, não tinha nenhum ensino médio concluído, e ali eu fui fazer, assim, um estágio, fui pedir numa rádio que eu gostava, que eu ouvia muito, que era uma rádio de ponta, era muito ouvida entre o público jovem, porque eu tinha muito interesse em fazer rádio e na época não existia nem curso de rádio e TV e também não tinha estágio. E ali naqueles departamentos eu passei um ano, fiz estágio na parte do atendimento ao ouvinte, a construção de notas jornalísticas e textos específicos para rádio, já que você não tem imagem, a programação comercial e também o roteiro musical, o trabalho de rua, né, que é feito para a maioria das rádios na parte promocional e os estúdios, tanto de gravação quanto ao vivo. E apaixonei, assim, pela parte ao vivo, eu acho que essa é a parte que mais sempre me encantou. E ali, quando eu terminei o estágio, eu esperei concluir o ensino médio, fiz um curso de rádio, de locução de rádio, depois de produção, para poder tirar o DRT. E a partir dali eu comecei a trabalhar. No início, sem registro, fazendo férias, folga, final de semana, era uma coisa meio freelancer. Mas desde 86 que eu trabalho registrada e todo dia ao vivo e tal. Então já tem isso aí praticamente 28 anos que eu trabalho fazendo locução pro FM. E assim, na verdade, o que aconteceu foi, no início da carreira, eu arranjei uma rádio que estava disposta a dar oportunidade para uma pessoa que tinha acabado de tirar o DRT e não exigia muita experiência, e era uma rádio para público jovem. E eu acabei me dando bem com isso, né? Como eu tenho uma voz jovial e tal, então assim, deu super certo. E dali para frente eu comecei a receber convites ou fui fazendo sempre rádio jovem. Então não foi uma escolha que eu coloquei de maneira imposta. Eu quero trabalhar com esse tipo de público, porque é com esse que eu me identifico. Foi uma coisa que aconteceu. O que eu sabia, que eu tinha certeza, era que eu queria fazer locução. Então isso tanto fazia se a rádio era popular ou se a rádio era diferenciada. A minha vontade mesmo era trabalhar com o público de rádio, era ser locutora, era falar e gravar, enfim, fazer a parte de estúdios mesmo. Esse era meu interesse. E aí eu comecei a trabalhar fazendo folgas, fazendo finais de semana, até que eu comecei como titular de horário desde 86, como eu falei. Fiquei um ano e meio nessa rádio, mas assim, durante esse período, 6 meses eu fiquei só nela, que era a Rádio Brasil 2000, e fui chamada para fazer a 97 FM que ficava em Santo André. Então eu passei o ano de 87 inteirinho fazendo as duas rádios, até que eu fiquei assim super com a voz calejada, tive muitos problemas de garganta e tal, tive que optar e acabei ficando com uma só. Acabei ficando com a 97, eu fazia curso de psicologia, eu sou formada, eu sou psicóloga, exerço. E aí o que aconteceu foi aquela coisa de eu vou continuar o curso. Aí quando eu tava no terceiro ano de psicologia surgiu rádio e TV, eu resolvi não abandonar a psicologia e como o rádio nunca exigiu especificamente nenhum momento assim, olha, você é locutor e você tem que ter rádio e TV ou jornalismo, enfim, eu tinha que ter o DRT e eu já tinha, então eu acabei levando as duas carreiras desde o final de 89 quando eu me formei na psicologia. De lá pra cá eu sempre trabalhei nas duas coisas, então os horários que eu não tô no ar as pessoas me acham no consultório e nas rádios. Assim, eu fiquei quase 5 anos na 97, depois eu fui pra 89, que na época era Rádio Rock, fiquei um ano e meio, saí dali, fui pra Nova, que não era Nova Brasil, era Nova FM, tocava rock com dance, era pra público jovem também, isso foi em 92, da metade de 92 até o final do ano. Aí no início de 93 eu voltei pra 89, onde eu fiquei até 98. Aí quando chegou em 98 eu tinha acabado de ter uma filha, tava com uns horários meio complicados de trabalho e surgiu o convite da Mix e desde então eu tô na Mix, né, há muitos anos. Então fora do rádio eu já fiz gravação de comercial de campanha nacional do Guaraná Antártica há muito tempo atrás, já fiz algumas esperas telefônicas, já fiz vídeo institucional de empresa mostrando como que funciona equipamentos de trabalho, já fiz algumas coisas nessa área, mas nunca trabalhei diretamente com locução comercial. Aconteceu das pessoas me ouvirem na rádio e me convidarem para um trabalho esporádico. Então meu trabalho foi basicamente locução ao vivo em FM para público jovem durante todo esse período. Aí assim, a maior dificuldade que eu já encontrei foi principalmente para começar, acho que como qualquer profissional, foi uma dificuldade de ter alguém que acreditasse no meu trabalho, que ouvisse meu material e desse credibilidade. Tem a até hoje uma dificuldade de adaptação, assim, de absorção, na verdade, no mercado de trabalho para a locução feminina. Hoje é muito menor do que na época que eu comecei, não tenho dúvida nenhuma disso, mas existe ainda, por exemplo, é mais difícil que você veja uma mulher promovida para um departamento de coordenação ou direção e tal, do que um homem. E o meio é mais masculino mesmo. Então, por exemplo, na própria Mix, a gente tem uma equipe de 14 locutores para cobrir São Paulo e rede, e 3 são mulheres e 11 são homens. Então, a proporção é gigante, né? Assim, é desproporcional, na verdade. Mas, assim, para entrar é difícil. Mas a mulher, quando ela consegue entrar, também ela consegue um diferencial, porque ela é uma minoria, então ela consegue um destaque. Então, aquilo que era uma coisa muito ruim no início de carreira, talvez hoje seja uma coisa boa. E eu penso que o maior desafio é a gente exercer a profissão da gente com dignidade, aprender a falar muito bem ao vivo, a conduzir entrevista, a saber que quando você vai, por mais que você tenha uma pauta direcional de um jornalista ou de alguém, você tem que ir lá e pesquisar a respeito daquele artista ou daquela pessoa que você vai entrevistar. Se for uma entrevista internacional, é importante que você possa ter o domínio da língua, ou pelo menos que você seja quase que fluente, principalmente do inglês. Se souber mais de uma língua, é melhor. Então, assim, eu fiz o curso de inglês, eu concluí, eu consigo entender bem, desde que a pessoa que está sendo entrevistada fale devagar e mais pausado e não use tanta gíria, que eu acho que é o mais complicado para quem nunca morou fora, para quem só estudou e aprendeu inglês dessa maneira. Mas, de qualquer forma, ajuda muito. Outra coisa que ajuda é ler muito, porque você tem que estar muito à vontade com as concordâncias e poder falar bem, né? Erro de inglês ainda você releva, mas erro de português é inadmissível para a gente que é da comunicação. Então, você tem que ter um excelente domínio da língua. E se você souber mais línguas, é melhor. Então, atualmente, eu estou estudando espanhol. Eu estou no intermediário e acho que vale muito a pena, porque daí parece que os horizontes nessa área vão se abrindo. O melhor mix de São Paulo. Coisas, assim, engraçadas que já aconteceram comigo, né? Eu tive uma passagem de horário há muitos anos atrás, numa das rádios que eu trabalhei, e que, assim, eu tinha... A gente trabalhava com disco em vinil, então a gente tinha uma caixa pros discos tocados e uma pros não tocados. E a gente ia tocando e colocando naquela caixa vazia. Como eu tinha acabado de trocar de horário, a caixa tava vazia, eu atendi o telefone, sentei ali dentro da caixa, terminei, coloquei o telefone no gancho e entrei no ar. Aí o locutor, que saiu do ar e passou pra mim, fez o mesmo. Ele precisou usar o telefone, esperou acabar o horário e sentou na caixa. Só que na hora dele levantar, ele não conseguia sair, né? Os quadris dele entalaram na caixa, ele ficou ali preso e eu precisei chamar alguém pra resgatar e pra, assim, uma pessoa segurá-lo e outra segurar a caixa. E na hora que ele veio me cutucar pra mostrar que ele tava entalado, assim, eu tava lendo um texto no ar e eu, assim, tive um ataque de riso. Então, assim, é uma coisa que saiu do controle, era muito no começo da carreira. Talvez se fosse hoje, eu ia ver, ia ignorar. Eu ia rir muito depois que eu fechasse o microfone, mas não na hora. Uma outra situação que eu passei que seria cômica, né, se não fosse meio trágica. Eu tava lendo a notícia da morte de um deputado e era, assim, uma passagem de horário. E na passagem de horário a gente sempre tinha um texto sobre alguma notícia, alguma atualidade. Então, pra não ficar aquele bate-papo informal do locutor falar de coisas pessoais na hora da passagem, a gente sempre tinha uma pauta. E a pauta daquele dia era sobre isto. Só que o locutor que entrava depois de mim tava atrasado. E pra sinalizar que ele já tava atrás de mim no estúdio, enquanto eu tava com a leitura em curso da nota no ar, ele me fez cócega. E por sentir cócega, eu desabei a rir. Só que eu ri lendo que o cara tinha morrido. E aí foi horrível, porque eu acabei de fechar o microfone e soltar a música, e o diretor artístico entrou no estúdio e falou assim: eu usava vocês dois como exemplo. A partir de hoje, já vi que vocês não têm maturidade profissional nenhuma, porque não existe justificativa pro que aconteceu. Então, assim, foi a chamada de atenção que me deixou mais sem graça da minha vida, né? Assim, porque, na verdade, eu não ri da notícia. Eu ri porque eu tava sentindo cócega, mas não tinha como explicar aquilo pro ouvinte. Então ficou uma coisa esquisita. E acontece, mas tem coisas que você vai adquirindo autocontrole. Então já aconteceu de eu estar lendo uma notícia no ar e a luz apagar porque acabou a energia geral do prédio. Já aconteceu de passar uma barata na minha frente e eu continuar fazendo a leitura e ignorar aquilo que tava acontecendo. Então, por conta dessas coisas, você vai adquirindo controle. Agora, essa história da cócega foi um trauma tão grande que aconteceu na minha vida, que depois dali, eu nunca mais senti cócega. Em nenhuma situação, as pessoas podem me fazer cócega e eu não dou risada mais, porque eu acho que aquilo marcou de tal maneira que eu não quero passar pela mesma coisa de novo, né? Foi um constrangimento. É hoje! hoje até a meia-noite, o Dia do Consumidor Brasil. As melhores lojas online com até 60% de desconto nos mais variados produtos. Ar-condicionado Split 9000 BTUs de R$ 949 por R$ 799,90. TV LED 39 polegadas Full HD Filco de R$ 1.599 por R$ 1.199. E tem muito mais na maior liquidação do semestre. Dia do Consumidor Brasil. Ainda dá tempo de aproveitar. E para encontrar as melhores ofertas, dá um busca no Buscapé. Dá um busca pé. Cuidados que eu tenho com a minha voz, assim, alguns são até engraçados, né, do tipo, eu não ando no vento de boca aberta, que é pra não entrar aquele jato de vento gelado na garganta, mas é real isso, eu não gosto de agasalhar o pescoço, assim, essa história de cachecol ou gola alta não é muito a minha cara, então eu procuro compensar com outras coisas, mas eu percebo que pra mim, por exemplo, eu já descobri que se eu tiver com o pé gelado, a minha voz vai falhar, então eu procuro manter os pés quentes, né, então quando eu tô no estúdio trabalhando, por mais que esteja calor lá fora, como a gente tem ar-condicionado, eu procuro manter os pés quentes, tomar muita água durante o horário, procuro tomar água, assim, sempre, né, assim, tá hidratando, não tomar muito gelado, ou não gritar, não elevar o tom de voz, então se eu vou numa festa que tá barulhenta, com discoteca, som alto, as pessoas conversando muito, e aquele som que você tem que falar cada vez mais alto, eu evito, eu fico mais quieta num canto, ou eu vou pra um canto mais reservado, pra realmente não desgastar a minha voz. Já aconteceu até de eu estar no Hopi Hari, naquele elevador que despenca, e não gritar, porque eu pensei, amanhã eu tenho que estar no ar, então eu não posso gritar, então assim, de conter tudo isso. Eu acho que quando a gente gosta muito da profissão, isso é a prioridade a todo momento. Então eu presto muita atenção quando pediram pra, olha, você tem que corrigir o sotaque padrão, pra locução é tal e tal. Eu acabei incorporando aquilo pra mim no meu dia a dia, porque senão eu não ia diferenciar. Agora eu tô no ar, eu tenho que falar sem sotaque, agora eu tenho que não sei o que lá. Então eu acabei me corrigindo, eu acho que acaba ficando uma coisa que engloba a sua vida como um todo. Neste Natal, temos um presente especial pra você. O Tietê Plaza Shopping. Moda, gastronomia e lazer. Em um ambiente moderno com tudo que precisa. Um novo shopping pra São Paulo. Um novo shopping pra você. Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 1465 Pirituba. Acesso também pela Marginal Tietê. Em dezembro, no Tietê Plaza, o estacionamento é gratuito. O que eu diria pra quem começa a carreira de locutor? Primeiro que tem que gostar muito, porque locutor não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem hora. Você tem que cumprir aquela escala ao vivo, você tem que estar lá, aconteça o que acontecer. Então se você não gosta, ou se você vai ser aquela pessoa que, ai caramba, tô perdendo uma festa, um casamento, ou isso ou aquilo, as outras coisas são prioridade, não dá, não vai funcionar. Então você tem que gostar muito. Agora as dicas, persista. Porque não tem nenhuma profissão que é fácil, não tem nenhuma carreira que é fácil, ninguém nasce sabendo. A gente ouve muito mais nãos do que sim, principalmente no início da carreira. É difícil você ter um voto de credibilidade e quando alguém dá, você tem que aproveitar ao máximo. Então eu acho que respeito com os colegas, pontualidade. Se alguém escreveu o texto, procurar se manter naquilo que foi escrito, porque aquela pessoa pensou em cada palavra. Então a gente não tem que ir lá e mudar tudo, mudar a programação musical. Não, você tem um respeito com as regras do trabalho. Então eu acho que é importante que a gente tenha essa consciência, que a gente como locutor, a gente acaba funcionando como um destaque porque a gente aparece, é o nome da gente, as pessoas ouvem, mas a gente é parte de um todo e a gente finaliza o trabalho da equipe inteira. O que a gente fizer ali no final das contas, a gente vai valorizar tudo que foi feito nos bastidores ou então a gente vai botar tudo a perder. Então a gente precisa ter essa consciência. E o conselho que eu dou é assim, ler muito, ouvir muito as rádios, ir atrás das informações que são importantes, conversar com gente que trabalha no meio, para você saber como cada pessoa começou, mas acima de tudo persistência, ir atrás, sabe, em busca, não ficar chateado porque os primeiros salários são baixos, não ficar chateado porque ah, isso aqui foi ou aquilo não foi remunerado, começar a olhar a carreira como um todo e não simplesmente aquele momento que você está vivendo. Eu acho que a persistência é a chave, assim, a persistência e a determinação de sempre dar o melhor. É muito mais importante do que uma pessoa extremamente talentosa e com uma voz bonita, porque a voz bonita não vai segurar nada, igual beleza. Beleza, né? Beleza não segura relacionamento. A voz bonita também não segura você no ar. O que segura é a tua inteligência, a tua capacidade, a tua dicção, a tua clareza na comunicação, a tua forma de chegar e passar aquela mensagem que precisa ser dita, seja uma mensagem promocional ou um texto importante. Então é isso que vai ficar, né? Então assim, a minha dica é isso. Ler muito, ouvir muito o rádio, participar daquilo que puder, conversar com profissionais da área e meter a cara. Vai ouvir não? Não tem importância. Aquela pessoa não acreditou em você? É só uma. Você vai buscar a próxima, até uma hora que alguém abre uma porta. Então eu acho que é assim que funciona. Eu desejo boa sorte. sorte pra quem tá ouvindo. E só posso dizer que, assim, eu tô há muito tempo na carreira, mas eu entro no ar todos os dias como se fosse a primeira vez. Eu amo o que eu faço, eu não me vejo longe disso. Acho que eu tenho uma facilidade muito grande pra me comunicar. E eu faço disso o meu dia a dia, porque eu faço com prazer, com muito carinho. Tenho muito prazer em explicar como o trabalho funciona. Tenho prazer em todos os dias levantar e fazer a mesma coisa todos os dias de uma maneira um pouquinho diferente para procurar colocar uma pitadinha de diferencial no dia a dia das pessoas. Principalmente porque eu trabalho numa rádio de entretenimento, então eu busco levar alegria e tal. E para finalizar, eu queria contar um episódio que, assim, para mim foi muito marcante. Eu já tive pessoas que chegaram a me ligar dizendo: olha, o meu filho tem uma deficiência e ele fica muito feliz quando escuta a sua voz. Acho que a vibração de alegria que você passa é intensa e ele tem uma paralisia cerebral e a gente grava e põe lá pra ouvir, porque a gente já percebeu que isso acalma ele. Então isso, salário nenhum vai pagar, né? Ou então você cruzar alguém no elevador ou uma pessoa que te atende, de repente pega sua carteirinha, seja de convênio ou pra fazer uma ficha ou num estabelecimento comercial e fala: ah, você trabalha na rádio tal? Ah, peraí, eu acho que eu conheço a tua voz, né? Então, assim, são momentos que você olha e fala assim: puxa, né? O que eu faço tem valor. Ou as pessoas dizerem: ah, eu escuto você, acho muito legal, você é alegre. Então, essa é a compensação que não vem no olerite, mas é a compensação que faz a gente se manter vivo, trabalhando e querendo voltar de novo e de novo e de novo no dia seguinte. É isso, tá? Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nesses minutos de conversa aqui e desejo boa sorte pra todo mundo, tá bom? Beijo grande, valeu! As Vozes do Rádio.